em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do grupo João Rafael, a rádio que está perto de você. Nossa programação, fazemos da oração a nossa porta. O que a vida no esconderijo do altivo, e descansa sombra do olho. Diga-te, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio, pois ele te livrará do laço do pastoreio e da terra. Todos cansados e duros. Sua verdade é dourada no escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem das festas de boa de dia, nem da fé que se espalha. Quando você sabe, ó, teu lado, e tenha a tua torcida, e não será da justiça. Somente com os teus olhos, será a verdade do meu destino. O Senhor é o meu refúgio. Se desce do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque assim sempre estará a roda, onde te guardem em todos os teus. Estarão nas suas mãos para não tropeçar de ninguém. Salvarás o leão de ar, saltarás aos pés do leão e a defesa. Se a minha chegou com o amor, eu livrarei. Honorei as causas porque conhece a minha nome. Ele me invocará e eu lhe a sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu lhe saciá-lo com muito cuidado. E não mostrarei o meu. A sua rural.